Salvador, bom dia, 3601 da Ação, autorização Congonha, tem que ter informação, posso tirar. 3601 no Congonhas autorizado. O nível é o 360. E é o preso aluno 6, pista no 0, curva direita da Eulia da Brit. Controle no 208, transponder 5156, então 3601. Autorizado com banho, tendo 360, e é preso no 6. Escola com curva direita, Israel, Leda Brito. Aquela 5156, transponder, controle 120, 18, da 3601. Portão 9, estime pronto. Camarada 3601 da TAM. Comandante 3601 da TAM, puxa, estacionamento no 9. Exato, chame táxi 3601. Agora táxi 3601 da TAM. 3601 da SAM para o táxi com POB de 88, autonomia de 4 horas, Altena Galeão. É 01, livre de táxi até o ponto de espera, reporte pronto. Livre de táxi até o ponto de espera da 10, reportar pronto, está 3601. Salvador, bom dia, Oxaneiro 6251. Salvador, Oxaneiro 6251. Salvador, bom dia. Chamei 6251. 51, prossiga, bom dia. Bom dia. Por gentileza, pode informar qual a provável saída para Guarulhos? Dael. Dael com transição? É o Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado. Sim, 601 na linha decola, pistão 0, 95 graus, 15 minutos. A linha decola dá 10, tá 3601.